Vão descendo, vão descendo, vão descendo, vão descendo. Bem de ré, bem de ré, bem de ré, bem de ré.